esse papo aqui é pra toda aquela rapaziada que sabe guardar segredo, come quieto, na calada, sem incomodar ninguém. Texas, Texas, Texas, Texas. Pega mais nos planos, no sapato, no sapatinho. Pega mais nos planos, no talento, caladinho, caladinho. Pega mais nos planos, vem, vem, gata. Pega mais nos planos, vem fazer amor. Te juro que eu não conto pra ninguém que foi atrás de tu que eu peguei. Foi carona no trem e você só procurava o freio de mão, acionando a alavanca, jogando nós dois atrás do paredão. Do baile pra pista, da pista pra cama, da cama pra lista das kids que ama. Fica bem tranquila, não falo pra mama. Eu fecho com bonde, despegue, nos plana. Na manhã, amanhã, de manhã, vem me fala. Ontem à noite, tava igual máquina, jogando pra cima, pra frente, pra baixo. Tu só curtindo o ritmo e o compasso. Na pista tu zoa, no baile tu dança, na cama tu sonha, que tá tudo a pampa. Foi só um sonho, vê se não explana. Quem come calado, comigo canta. Te pega mais nos planos, no sapato, no sapatinho. Te pega mais nos planos, no talento, caladinho, caladinho. Te pega mais nos planos, vem, vem, gata. Te pega mais nos planos, vem fazer amor. Te pega mais nos planos, no sapatinho. Te pega mais nos planos, ninguém tá vendo, só beijinho, só beijinho. Te pega mais nos planos, vem, vem, vem, vem. Pega mais nos planos, vem fazer amor. Pra tu entrar nessa festa, tu só não pode esplanar. Pra tu entrar nessa festa, tu só não pode esplanar. Pra tu entrar nessa festa, tu só não pode esplanar. Pra tu entrar nessa festa, tu...